Alfa Golf Kilo, autorizado até o Pátio 3, chama e livrando. Posso análise para nós, Alfa Golf Kilo. November São Romeu, obrigado, bom dia. Broly, muito bom dia. Papá Romeu, November, Tango Romeu. Papá Romeu, São Romeu, controle, está em contato, radar, suba, sem restrições. Sem restrições, nível 400, November, Tango Romeu, obrigado. Aguarde. Alô, chame a 250 de Provista. Chame a 250 Alfa, chame a Juliette. Santa Juliette. Ah, 4. Romeu, Fabsote de Manchester. Gente, frequência livre. Alfa, capiteira do Azel. Ok, informará, 3289. 8, Salvador, Salvador autorizado, nível 1-0. Nota conforme, decolagem no zero, curva direita, saída da Alfa, segue DCT. Transponder 2640. Alfa 1-0, Santa 3896. Gente, chame torre 1-1895, completando a aproximação, checa trem. 1895, obrigado, bom dia. Boa. 08, cotejamento correto. Chame a torre para o táxi em 1895, NH1095. Alfa 1-0, Santa 3895. E uniforme, aqui uniforme número 5 para cópia aguarde. O America 29, Juliet Gate 11. Azul 4207, Juliette Portão 01. Juliette 01, 4207. Esperando a hotel. 975, cópia. Bom dia, eu tenho 3740, centro da Juliette. 3740, centro 198. 198. 50. Decolagem fixa no zero, primeira curva à esquerda, Momo, transição froti. Transponder 5555, controle Salvador 119, decimal 8. Aprovado, Fortaleza, direto apelo 119, Bangua, Bumbu, curva direita à esquerda, aposta, froti, Momo, froti. Aprovado, foi o 3555, transponder 119, 8. Cotejamento correto, chame por estacionamento, 5975. Patrocínio, Pedras Nova, autorizado é Renato. Bona 094, bom dia, alvo chamamento da Juliette. Alvo chamamento da Juliette, 094. 6250, Juliette, portão 08. 862. Lima, Kilo Zulu, cópia. Air November, Índia uniforme autorizado via rota do plano, nível inicial 100, plano Yankee. Decolagem pista no zero, primeira curva à direita, saída Arbor, segue DCT conforme. Transponder 5127, controle Salvador 119, decimal 8. Chamei pronto para o táxi, Lima que usou. Solo, vamos passar o golpe do Golfo Uniforme, 04 a bordo, com 4 horas e 30 de autonomia, alterna Salvador para a cópia. Passa o Golfo Uniforme, solicita cópia ou táxi? Vamos passar o golpe do Golfo Kilo, 04 a bordo, 4 horas e 30, parte 5, cópia. 5.2 Salvador, 198. 19, controle, igual 9.48, bom dia. Romeu, número 4 para cópia, aguarde. Oscar, hotel, quilo número 2 para cópia. Autorizado. Segue na ponta, na 642. Controle Salvador, Papa Uniforme, Índia Delta November. Edifício no zero, primeira curva à esquerda, saída Momo, segue DCT conforme rota. Transponder 5126, controle Salvador, 119, desce 18. De Jauá para onde? Serra November, Mike Romeu. Positivo, ciente. Prossiga no seu voo visual, transponder 2222, qual é o estimado para pouso? Estimado às 14. Ciente, o senhor vai manter que altitude? Via corredores aqui, 1500 a princípio, até através da Taparica, Veracruz. Ciente. Vou tirar 3198 e visual com o campo já. Só 3198, cheque o trem, torre 1995. 1895, 3198, graças, daqui a pouco. O Papa Romeu Novama Tango Romeu está passando o nível 1950, está autorizado ótima, chame Recife, frequência 1251. Da decolagem 997, vento 090 graus no 4 nós, o ajuste do altímetro no 095, Papa Tango Romeu, Vitor Hotel. Torre de Salvador, bom dia, tá 3198, ainda 8 milhas da 1-0. Olímpico 08, autorizado Alfa, chama solo, 1-2-1, decimal 9. Autorizado Alfa, chama solo, decimal 9. Então 3896, solo Salvador, 1-2-1, decimal 9, da passagem P3 da Força Aérea. 3198. 3198, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, informe a aeronave decolando da pista 97, vai cruzar o campo em direção ao corredor forte. Está 3198, aguardando. Oscar Hotel, quilo, pronto, cópia. Cruzeiro, reduz a velocidade para 230 nós, desça para 4000, está autorizada a aproximação, RNAV. 230, 4000, RNAV, 37, passando. Então. Ciente, grato. Reporte liberando o eixo da 1028. Vai, rapaz. Terminado, chame Deus 1201. Papá, papá, uniforme, Mike uniforme, pronto, cópia. Autorizado até a novembro, Romeu uniforme, via rota do plano de voo, primeira aerovia Pêndulo 1-0. Decolar, o nível autorizado é o 250. Decolagem de pista no 7, curva esquerda, Tuca, Jama, Zipar. Transponder 5404, controle Salvador 119.8. Corredor forte, grava pro outro lado. Então 3198, autorizado pouso pista 90, vento 090 graus, 139. Autorizado pouso 190, fecha 3198. Correto, confirme PLB, autonomia e pátio. 45, PLB está com 63 a porta. Autonomia. Autonomia 440, essência DPA, vai ser. Informa a marca uniforme, chama a torre para acionamento em 11895, KNH 1015. Olimpo 08, Juliette 41, até o ponto de espera. Ponto de espera, torre 11895. Apenas para informação, a localidade é Cipó? Ah, Cipó. Gente. Gol 739, passou o Serra Vitor 368, informe o contato visual com a cabeceira. Reporta lá, o gol 739. Controle na 648. 7, portão 05. Faça a curva de 30 graus à direita para evitar trânsito. 30 graus à direita, aumenta o tratel. Fogo 648, chame Recife, 12685. 12685, agradeço, na 648. 639, cheque o trem, torre 1895. 295. Para acionamento. Uniforme, mais uniforme possível. Para acionar. Autorizado acionamento Chame Táxi. Papapapá, uniforme, Mike uniforme. Vamos na táxi, vamos lá. Salvador, bom dia, o 739, a uma milha do Guerra Vitor 366, visual. Sente. Você pode retornar ao rumo de Cipó. Lembre-se, Cipó, Romero Saratel. Autores da 648, voltando. Prossiga. Frequência confirmando, 258. Olha o 2685. 1 no 2685, graças. Via Índia e Alfa no ponto esperado 1-0, torre 1-1-8-9-5, QNH 1-0-1-5, bom voo. Índia Alfa, 6-2-9-5, graças. Aguardando autorização, outra Golf Kilo. Deixa eu aguarde para a cópia, faz Golf Kilo. 8-0-1, próxima direita no 2-1-9, solo. 6-1-9. Tem autonomia? Segue a nave da Rio, via Índia Alfa, no ponto esperado 1-0, torre 1-1-8-9-5, QNH 1-0-1-5, Papatango, Vitor Quilo Delta. Uma centena no 3 mais, o ajuste do altímetro no 0-1-5. Repouso na 1-0, com o 7-9. 298 segue Alfa, Chame antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 1-7-3-9-3. 0-0-4-9. Controle, está ciente, Chame Paribe. A princípio, Veracruz, Paribe. 1-7. Não gosto de Golf Kilo, mas escuta. Afirma, Oscar Golf Kilo. Desconfirma o horário do plano de voo. Pode aliar, senhora. Confirme o horário do plano de voo. Foi feito a aliar para o Oscar Golf Kilo. O plano de voo foi para 1-2-0-0. Gente, confirme o horário da DLA. 1-2-4-5, Oscar Golf Kilo. 245, a gente vai entrar em contato com a sala S, porque o plano que a gente tem aqui no sistema é das 12 horas, aí está vencido. A gente vai entrar em contato com a S e aguarda instante na fonia, o Oscar Golf Kilo. Se a gente receber alguma informação, a gente chama para a cópia. Ei, estamos aguardando, manda o pessoal organizar bem isso aí. Pelo Zulu, autorizado cruzamento, confirmando. Juliette Tango Zulu, autorizado cruzamento, pistolão 017 até Quebec, Lima, Mike. Quebec, Mike, Lima, na Lima chama solo Salvador, no 219. Abatão Lima, Quilo Zulu, só informe para ingresso no pátio principal, tem uma aeronave da Tango que vai ingressar via Juliette para o portão 06. Na 3198, Juliette, portão 06. 3306, na 3740. Então, 3740, informe o contato visual, 3790. Ah, já está visual já, senhor. Está 3740. Gente, chame torre 1-1-8-9-5. 2-1-9-5, sim. Confirmando o horário de que se encontra no plano do senhor, da DLA. Foi para que horas? Grupo 08, agilizando manobras ali, mantém-se no zero. Já chama para a cópia, o Michael no alfa, aguarde um instante. Papatango Lima, que usou autorizado ingresso via parte principal, Taxi GG Alfa no Ponte Esperadão no 0, Torre 1, 1895, QNH no 0, 1895, bom. 8 casos negativos, 260. No 2, Torre 1-0, já com a dia. No Lagoa de 4. Vai ter alguns pontos aqui no... para confirmar do ponto seguro? Afirma todo, ponto seguro. Confirmado no 05, visual? 05, visual, ponto seguro, Oscar Rufio. Confirma a parte 50 em pista que decola? Estamos no parte 3, decola da 10. Gente, Salvador para ponto seguro, 105, o nível autorizado, visual, decola da pista 10, primeira curva à direita no corredor XR 30.000 pés até a liberação do controle em Salvador. 1198, controle em Salvador, acione no transponder 0276. Autorizado por seguro, nível de 105, decola da 10, com curva à direita, 1.000 pés, corredor AXE, controle 1198 e o transponder 0276. Estamos falando do acionamento Oscar Golf Kill. Autorizado acionar no pátio 3, chame para o táxi, o Papatango Oscar Golf Kill. Passará o Oscar Golf Kill. Papatango Juliette, Tango Zulu. Está autorizado prosseguir via grande pátio até a, o pátio 3, o Papatango Juliette, Tango Zulu. Prólogo 1739 de Grona, 1739. 1739 segue via Alfa, chamamento da Juliette. Alfa, chamamento da Juliette. 3740, confirme por gentileza se recebeu algum chiado na minha frequência. Negativo, senhor. Está recebendo alto e claro. Gente, muito obrigado. Deixa agora, senhor. Confirme o local de sobrevoo. Vai confirmar, que agora a gente não escuta. Olimpo 08, decolado 07, chama o controle Salvador 119, decimal 8, 0. Bom, controle Salvador 198, correto. 3 Oscar Golf Kilo para iniciar o táxi. Oscar Golf Kilo, agora a para o táxi, tem uma aeronave, o Charlie 402, seguindo para o parte 3, agora a gente para o início. Está sempre contato com o contrato, Oscar Golf Kilo. Papá, papá, Michael, meu alfa, na escuta do solo. Olimpo 08, controle. Está no perfil da, da EL, está ascendendo, se possível, até o 050 para iniciar já o perfil da patrulha marítima, o Olimpo 08. Olimpo 08, o controle, contato radar estabelecido, está passando 2.000 pés, suba conforme solicitado para o 050. O senhor pode partir direto para a patrulha a partir da presente posição, abandonando assim a saída da EL, confirme. Abandona da EL, parte direto pro perfil da patrulha, o Olimpo 08, vai ascender até o 050. Chegou de cópia, o Papatango Juliette, Tango Zulu para Aracaju. Papá, papá, Mike Golf, Mike, confirma o horário do plano de voo? Amigo, hotel Juliette Sierra, retorna da plataforma, transponder 2223, 1500 pés, chama ingressando na CTE. O Sierra 9, Sierra 9, confirma o local de sobrevoo? Sim, tipo, meu, Golf Vitor, voo e bomba, chegada bomba. Princípio foi bom, Romeu Golfo Vito. Bom, Romeu Golfo Vito. Próxima direita, 1-2-1, decimal 9. Direita, 2-1-9, 7-3-7, 4-0. 7-3-9. Seu Golfo Vito pode iniciar o pátio no pátio 3, está em contato João com a aeronave da Golfo. Você está autorizado o reporte para ingresso no pátio principal, o Papatango Oscar Golfo Vito. Será informado. Paulo Salvador, tá 3740, livrando. 3740, segue Alfa, chamamento da Juliette. Alfa, antes da Juliette, vai chamar 3740. Por favor, Mike, não escuta. Informando que está bom para o táxi. Autorizado o táxi até o ponto de espera da Papá. Corte para o ingresso. Vou dar para o ingresso, não vou mais em corte. Cliente, manter ponto de espera da Papá. Estou no sistema, mesmo pediu para entrar em contato com o IS, o Mike Golf Mike. Chegou seguido, prossegue, táxi, cliente Alfa, no ponto de espera da 10, torre 1, 1895, QNH 10, no 5. Torre não. Opa, estou com o Vitor Índia, Juliette, chefe torre 1, 1895. 1895, Juliette. Salvador, vai matando o Vitor Índia Juliette, bom dia. Vitor Índia Juliette, prossiga. Vitor Índia Juliette, na prova rotatória, visual com campo. Vitor Índia Juliette, reporte na final da 1-7. Reporte na final da 1-7, Juliette. Mike Romeo Alfa, prossiga. Mantenha a posição no momento, aguarde para iniciar a decolagem, informa a aeronave de pequeno porte passando sobre a vertical da RMA. Só mudança de regra para pouso na pista 9. Oi, bom dia, Rio 5975, decolando na bomba. Rio 5975 é o controle, contato radar, prossiga como autorizado. Como autorizado, Rio 5975. Tango Juliette, Tango Juliette, na escuta do Sábio Salvador. Salvador, Aracaju, 090 nível, via Golf 677, decolada da pista 10, primeira curva esquerda, saída Conde. Uno, 198, controle Salvador, acione 0260 no transponder. Passando através da RMA. Vitorinha Juliette, continua a aproximação para o 97, ainda não visual com tráfego, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, Vitorinha. Quadro colocar agora, secundário. 5 mil pés, Romeu Gol. 5 mil, Romeu Gol. Confirme? Aguarde só mais uns instantes, por gentileza, Michael Melfi. Final estabilizado no 7, Vitorinha Juliette. Vitorinha Juliette, tráfego avistado, autorizado pouso pista 97, vento uma centena no 159. Autorizado no 7, Juliette. Juliette vai pra bata, confirma? Tá, bem. Vitorinha Juliette. Autorizado pouso pista 97, Vitorinha Juliette. Vitor Kilo Delta autorizado decolagem da 1-0, vento 1-0 graus 1-4-9. 4, bom dia. 1-8-6-4 é o controle, bom dia. Ajuste 1-0-1-5, desça para 4 mil pés, voe para o Serra Vitor 368, aproximação da nave pista 1-0. Ok, 4 mil, 368, obrigado. Sim, mano. A Romeu Papá, Tango Romeu, na Aerostar Acione e para o táxi chame a torre em 1-8 decimal 95, que negar no 095. Positivo. E dessa próxima você vai afastar por quantas milhas? Vai afastar mais 100 milhas aproximadamente do 08. Positivo, certo. Está autorizado mudar de frequência, chamar os canais já coordenados. Um grande abraço, um bom voo. Zero, forma o tráfego decolando com o Pro Norte da NMA. A 3 vezes a cabeceira no 7500 BR, são helicópteros, não interfere. Tá ciente, tráfego, Vitor Kilo Delta. Mike Romeo Alpha decolado aos 1.05, controle Salvador 1.9 decimal 80. 1.98, chamará Mike Romeo Alpha. Vitor India Juliette, autorizado até o parte 4, ao estacionar a frequência livre. Positivo, suba sem restrições, voo direto. Sobe sem restrições, voo direto aí, desse Vitor Kilo Delta, grava. Seja baixo para o TAC. Papapá, Mike, Golf, Mike, confirmando baixo 5 horas. Positivo, são autorizados, estimado para pouso. Sobe a pouso, mais 40. Quiete. Mando visual 070 para o 330, possível coordenar 310 final. Guarde. Oscar pronto, Oscar Golf Kilo. Oscar Golf Kilo, aguarde para iniciar. Golf Kilo. Mano, Oscar Golf Kilo, mas eu posso esperar da nozela. Golf Mike, prossiga. Prossiga 975, vou direto a Buco e suba conforme autorizado, 310. Direto a Buco, autorizado era o 330, confirme se foi autorizado agora 310. Quero desculpar, o erro foi meu. O senhor está autorizado direto a Buco e suba autorizado agora para o 310 como solicitado, claro. 310, grato, 1.5975. Primeira curva à direita, saída da El, Leda, Mótica. 1198 controle, 5420 transponder. Aproximação, Rinaldo. 894, ciente, obrigado. Autorizado curva à direita, perfil da saída Arbor, após direto. Recorro. Quadro pronto, curva à direita, na torre da Arbor, no Jesus. Lima Kilo Zulu, informo livre da restrição de manter 2.000 pés ou a terceira milha de atenuação de ruído. Pois é, então vai iniciar a curva agora à direita, ok? Lima Kilo Zulu. Eu vou passando, acho que gosto de uniforme. Eu gosto de uniforme, posso começar a estar para o andar da Baixé. Já fez uma DLA para as 14 horas. Se possível, consegui com aquele plano para a Serra do Tango Romeu. Tente... Uma centena ao nível? Afirmo, mas agora por isso mesmo é retorno ao andar da Baixé. Tente, está autorizado a seguir com o táxi até a Baixé, chame para ingresso no pátio principal. Aqui, chamaram na frente dos três para o principal, chegou o primeiro. Então, Juliette Serra, mantém a vertical do farol de Itapuã. Então, Juliette Serra, manterá o vertical do farol de Itapuã. O Lima Kilo Zulu informa o tráfego helicóptero 500 pés e vertical do farol de Itapuã. Ciente, Lima Kilo Zulu cruzando 1.200. Ciente. Lima Kilo Zulu da presente controle Salvador, 1.9 decimal 80. 1.19 para Salvador, obrigado, bom dia. Confirmando até o Juliette Serra, com Pro Norte autorizado a alongar a perna do vento da 1.7, aguarda para girar a base pela direita da 1.7. Ok, até o Juliette Serra, Proa Norte da presente aguardará para girar base pela direita da 1.7. Vai decolar da 1.7 ou vai retornar para decolar da 1.0? Gente, e já dá pronto para a nova cópia? Não, não, para quando vai retornar, a partir das 14, das 11:30 local, a gente chama novamente. Gente, então chama novamente para uma nova cópia, eu acho que gosto de forma. Camarada, muito obrigado, gosto de forma. Rio 5975, chame Recife 12685, faz negativo 12545. 2085 na 2545, Raptor, estima 75. O Lima Quero Zulu já tem estimado para pouso em Piaú? Tem, amigão, 1400. 1400, anotei. Papai Uniforme, Mike Uniforme, autorizada a decolagem da 17, o vento 090 graus 13 nós, o ajuste do altímetro 0095. Livre decolagem Uniforme, Mike Uniforme. 1415. Professor Kilo Delta, hora certa 1321, proposto e aceito, prossiga na ascensão para o nível de voo 105, com modificação de pouso 1415. Fator está sim. Afirmativo, vindo pelo Delta. Drone Salvador, Oceanero 6200, chegada a Mari, quente da Juliette. Oceanero 6200, Salvador, desça para 4000, voe direto do Serra Vitor 368, aproximação à Renave, pista 10015. Direto Serra Vitor 368. Papai Uniforme, Mike Uniforme, decolado aos 2-1, condição de curvagem imediata à esquerda, perfil da saída Cuca, Jamos e Parra. Positivo, autorizado. Ciente, reporte liberando o eixo da 1028. Total, liberando, Uniforme. Então, Juliette Serra, autorizado base para 1-7. Pessoal, Juliette Serra, autorizado base para 1-7. Tá baixa travado. Zero, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. 1198 controle, acione 5170 transponder. 3350 para Maceió, 2197, decola da 10, curva esquerda, Puca, Caju, 198 controle, 5170 transponder, 6140, com a informação fila no 08. Medo-se-me para Pushback, seu nome é. O azul 4277 no B-Tunnel, pushback acionamento. Autorizado, chame para o táxi. Samara para o táxi 4277. Paulo Salvador, voo 1094, formação Kilo, autorização Fortaleza. 1-2-9. Iniciando, acionou o Kilo. Papa, papai, uniforme, microfone, controle Salvador 1-19-80, Puca, Jamos e Paco. 198, obrigado. Já livrou o eixo. Então, Juliette Serra, autorizado o pouso pistão 97, o vento 1 centena no 3 nós, acho que é o time que 0. Autorizado pouso na 1-7, hotel Juliette Serra. Juliette, estamos no autorizado a alinhar e manter pistão 0. 0-4. Neto, sim, para puxar o acionamento. Vita já avista o aeroporto? Afirmativo, avisa Romeu Gonfita. Chame torre, 1-1-8-9-5. 5, grato, Romeu Gonfita. Tango Oscar Golf Kilo decolado aos 2-4, curva direita. Reporte para o cruzamento da... Confirmando. Autorizado o cruzamento da cabeceira 3-5. Reporte para vertical do farol de taporte. Está certo. Batendo no meu pé, já portará o farol de Taporra, Oscar Golf Kilo. Juliette, estamos no Lua, autorizada a decolagem da 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-3-9. Batendo, Romeu Golf Victor, reporte vertical do Ceará. Batará, Romeu Golf Victor. Romeu Golf Victor, inicia a redução. Essa é a razão, meu governo. ok, vamos mandar visitar na cabeceira, 864. Vitor, Kilo Delta, voo visual, nível 105, chamar Recife 12685, caso negativo 12545, para informação e alerta. 12685, 12545, Vitor, Kilo Delta. Tango Zulu, decolado 225, controle Salvador 119, decimal 8. 198, Tango Zulu. Bom dia, Papa Tango, Juliette, Tango Zulu. Juliette, Tango Zulu, controle, meu cordial, contato radar, prossiga como autorizado. Gente, Tango Zulu. Uma saída convergente, ok? E as aproximações de sequenciamento com o melhor pedem que eu efetue a sua decolagem. Boa, 864, passou o Serra Vida 366. Passou o 366, tá avistando, gol 864. Gente, checa o trem, torre 1-1-895. 1-895, obrigado. Tá assinado o 1-7? Apenas chega, senhor, meu golfe, tem que incrementar. 1-864, não escuta? Mas escuta, avistando. 1-864, inicia a redução. 1-875, passou 4-2-7-7. Autorizado. Ok, vamos tentar reduzir aqui. Pela Kilo Zulu, vetoração, esquerda, proa 240, fins evitar tráfego, suba para o nível 100. Se perder contato rádio com esse controle, quando a 45 milhas afastado de Salvador, assumindo a navegação e voando direto para Ipiaú. Pela Kilo Zulu. Vetoração, esquerda 240, sobe na Cala Centena, caso de falha 40 milhas. Voa direto em Piaú, o Ima que eu vou. Oceano 6200, está autorizado a aproximação à RINAVE. Autorizado a RINAVE. Controle de Salvador, tem condições de voar para Porto Seguro subindo 105 e voo direto? Afirma aqui, Oscar Golf Kilo, é iniciado. Autorizado. Caso 99. É, ele vê boas 10, boa, né, claro. O meu Golf Vitor, confirma empate. Taxi mais à frente, ultrapasse a táxi aí papai e efetue backtrack, aguarde instruções. Boa posição de 1 hora, 23 milhas, rumo nordeste, passando 15 mil e descida para 4 mil pés. Informação para o Lima, aqui no Zulu. Pode ser, Zulu, até aqui. Confirma intenções, para o norte ou para o sul. Fica Bravo, decola da RMAR, reporte fora do solo com proa nordeste. Azul 4377, não pode ficar aqui. Dole quando a 30 milhas, voa direto a Aracaju. Juliette está no Zulu. Ok, 045 sem restrições. Juliette está no Zulu. Mike Golf Mike já vai iniciar, aguarda só um minuto. Confirmando, tem condição de decolar da presente direto para o norte? Afirma. Autorizado, para o norte, reporte visual com o helicóptero na EMA iniciando com para o nordeste. Confirmando o nordeste. Me aguarde. Tango Cláudia Bravo, com Pro Nordeste, aguardando informação de tráfego. Mike Golf Mike decolando do pátio 5, com direção Pro Nordeste, não vai interferir com o tráfego. Da presente, transfere controle 119.8. Meu Golf Vitor autorizado, direto 45. Nave na Quebec, segue a aeronave na pista até o pátio 5. 04207, está aguardando a pista 10. 104207, mantém ponto de espera da 10. Pro Nordeste, 5 milhas afastado do aeródromo, 510, controle está ciente. Um Gol Romeu, aguarde para início de decolagem. Alfa. Piloto 64, segue Alfa, chimense da Juliette. Mais a Juliette, nós 64. Juliette, seguindo a linha do litoral, Michael Flynn. Ah, ok, gente. A papatória fora mais direção, me chama de Recife. A frequência é 1.685. Curva a 20 graus da direita para ir para uma formação. É, papatória fora mais direção, me chama de Recife. 1.685. 2.085, uniforme. Outra aeronave para Salvador. Juliette Santos Lúcio, solicita 20 graus da direita para evitar uma formação. Positivo, livre. Lima aqui do Zulu, o tráfego já foi superado, retorne à proa de Ipiaúi, muito grato. Proa de Ipiaúi, espanha sempre. Juliette Zulu está autorizado após o desvio, voa direto para onde? Após o desvio, direto para onde, Sam Zulu. Juliette, noite 64. Vida final, 085 para Ipiaúi. Lima Kilo Zulu, proposto e aceito 1332, prossiga visual no 085. Lima Kilo Zulu. Obrigado, Vinal, 0851 para o Zulu. 32, controle 119.80. 198, Romeu. Tendo 6200 e faça contato visual com a tapiceira 10. Formado aí. Controle, o Papa Romeu, Papa Tango, Romeu. Papa Tango, Romeu, prossiga. Confirmando, sobe nível de voo 390 via saída PUCA, vigilante. 390 via saída PUCA, o Papa Tango Romeu. 22 e 10 de Cifre. Negativo. Segue VIN de Alfa, no ponto de espera da 10, Torre Salvador em 1, 1.95. QNH 10 15, o acionamento nunca fizeram, apenas atentando a aeronave da Gol que está ingressando agora no Pátio 4, parqueando. Ei, visual com voo, 4-5-Alpha, 2-5-Obrigado, senhor. 4207, autorizada a decolagem da 1-0, vento uma centena no 3-9, informa o tráfego que decolou da 1-7 na saída da PUCA, passando 3 mil pés em direção para o de PUCA. Acompanhando o sucesso, 4207, iniciando a rolagem. Visão para a pista, o 63-6200. 6200, chama a posição, foi 18-5. 295. Azul 4082, condições de voar na produção aqui para 366, descida 2500. Chama a posição. Estou em Salvador, o Xanera 6200, aproximação, final R9 da 10. O Xanera 6200, continua a aproximação. O vento é 1.00 graus no 3 nós, autorizado pouso, pistão 10. Pela aproximação, livre pouso. Salvador, OTAN 3895, está na posição 612, 340 Guarulhos, pronto para a cópia. Estão 3895 Guarulhos, aguarde cópia, prepare e saída da EL. Sente, Atenção, controle 2407. Azul 24207, controle 119.8, decolado aos 34. 198, thank you. Foram 94 no portão 10, autorizado para o feedback, chame para o DAS. Autorizado no 10, no Bono 0, 94. 3895, copia Guarulhos. Dael 340 ou 420, pode falar dela da presente? Não tem ali a saída, 4207. Não, falo, mas tem a saída. Direto 95, Guarulhos, copia? 5, prossiga. Voltou Guarulhos, 340 autorizados e eu preciso no 0. Decolado a pistão no 0, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Mótiva. 119, décima 8, controle Salvador, acione no transponder 5442. Autorizado Guarulhos, em vez de voo 340, via rota proposta na presa 1-0, decolada 10, curva à direita, executa a saída da El, Leda, Mótiva. 198-5442, 3885. Baixo para o pushback e acionamento. 3895. Ali mantém. Prepare saída da El, aguarde para cópia. Da El, o que foi a transição? Da El, Leda e Irumi. Leda e Irumi, eu fiquei. Pelo Zulu, chama agora Recife, 1288, termo 260. Juliette, aguarde para ingresso. Júlio, para você. Também é 6140, voa Jambo, sobe 350. Jambo 35061, 40. A bordo, Teresina, 3 horas e meia. 94, autorizado táxi via Índia e Alfa, no ponte esperada 1-0, chame a torre em 1-8-95, QNH 1-0, no 5, morro. Livre táxi a Índia Alfa, ponte espera a torre 1895, ajuste B15. O gol 0-94, obrigado, seu bom dia. Mais um 91 para Galeão, copia? Sim, prossiga. Rodador Galeão, 340 autorizado, 29.157, decolado a pistão no zero, primeira curva à direita, saída da El, Leda e Rumi. 1-198 controle, 5-4-1-3 o transponder. Copiado, Galeão, aprovado, 340 conforme, Leo, Leda e Rumi, decolado 1-0, curva à direita, P9, 857, 5-4-1-3 transponder, 198 controle, 3-1-9-1. Correto, chame para pushback, acionamento. Tomara pronto, obrigado. Patangué com o Papá Movembe. Confirma o local de sobrevoo? Do 4082, solos 41, no próximo à direita, 121, decimal 9, solo. Eu sou na direita, pode ver 9, solo, verdade. Azul 482, segue via Alfa, chamamento da Juliette. Alfa, antes do jogo, chamará Azul 482. Canem 6200, após o gol, ingresso Juliette, portão 8. Gol, Juliette, portão 8. Papatango, Whisky, Vodka e Uniforme, para Valença, aguarde cópia. Papatango, é como para Novembro na escuta? Confirme a radial de saída. Aeronave Mike Wolf Mike, Robson 44. A aeronave em questão está na vertical de buraquinho, aproximadamente. Mike Wolf Mike na escuta. Gol 9094, boa, bom dia, ponto de espera do 10, pronto. O 9094 autorizado a alinhar e decolar da 10, 090 graus 120. E decola da 10, gol 9094. 9094, informo dois helicópteros do litoral norte, um vertical de Lauro de Freitas, o outro vertical do pedágio da estrada do Corpo. O da vertical da estrada do Coco é um Robson 44 e o de Lauro de Freitas Preto também seja um Robson 44. 7, não sai, 1-4. Estamos de Bravo, confirma o tipo da aeronave? Eu Bravo. Estamos de Bravo, confirma o tipo da aeronave? 44. 7. Mais distante. Patango Whisky, Oscar Uniforme, confirma o pátio que se encontra? Salvador para Valença, Rio Pés, decola da pista 17, primeira curva à direita, corredor Axé, 1-198, controle Salvador, acione 01-13 no transponder. Correto que eu vi pessoas a bordo e autonomia? 02? Para assinamento, táxi de decolagem, chame a torre em 1-8-95, QNH 1-0-5. Salvador, bom dia, vou honrar 756, mas você vai com a medalhão. 1-5-5-6, para o Galeão, aguarde cobra, prepare saída da El, Leda e Rumi, para o Galeão. Guardador da El, Leda e Rumi, a nossa. 402, caiu aqui antes, a área da posição, está tudo apagado, não tem jeito de chamar a área. Fecha. Autorizado o táxi até o ponto de espera da Papá, Patangu, que eu acho que me informa. Até Papá, o 1094, decolado os 45, controle Salvador 119, decimal 80. 1980, tem bom dia. 5640. Salvador, 1094, bom dia. Chegou no 094-370, via saída Momo, vigilância. 370, via saída Momo, furtivo, no 094. Gol no 62, completa a chegada para 2.000 pés, ajuste 1.015, reporta estabilizado na 1.0 no de Simbra. Via checado 2.000 com 1.015, gol 1.162. Autorizou o gol no 094, voar apresente a posição Momo. Autorizado voar a posição Momo no 094. Mando Momo, gol no 094. Tomado, faltou no revoo ou modificação? Voador, bom dia, o azul 2725. Bom dia, 2725, boa posição, Momo, chama descida. Do forte, restrito a 1.000 pés até a liberação do controle de Salvador. 1.198 controle, acione no transponder 0274. 062, aproximadamente 9 milhas, reporta na 20ª, McDuff Mike. Decimal 8, Papa Tango, isso que eu acho que não fala. Confirmando, farol de Itapuã, 602, é isso? Na vertical do farol de Itapuã, transfere controle 1.9, decimal 8, Papatango, isso que Oscar uniforme. Afirma, agora eu quero ver. QNH 1.0 no 5, bom voo. Na vertical aqui do pedágio da Sabe. Copiado, Mike Wolf, Mike, reporta ingressando no corredor Interlagos. Roberto, segue de abraço. Dando de abraço, prossigo. Autorizado presente, a intenção é cruzar a cabeceira 1.0, seguir para o litoral e após sobre o próximo equipação. Gente, reporte para o cruzamento de aproximação da 1.0. Papa Novembro, prossiga. Autorizado até o ponto esperado da Oscar. Está autorizado, chama 20 milhas fora. Ele fala. Obrigado. Papel Oscar Golf Kilo. Continua a ascensão, nível no 05, CD Sadar encerrado. Agora 58 milhas sudoeste de Salvador.